vive a mil. Favela merece tudo de bom, pra você meu bom, esse é o som. Favela é vida, alma no capota, onde a pessoa não se entrega à derrota. Favela lê livre, estudar, expandir, caneta, caderno, tudo pra ti. Favela ativa nos negócios rali, conquistar sem medo, vamos prosseguir. Caminho certo, um bem mais perto, nessa trilha treinado correto. Na cena do louco, forma-se, forma capaz, favela o mundo ganhar. Selva grande, olha o tamanho do planeta, a mente não pode ser sonolenta. De lá onde vim, esperança, favela, junto com você, represento ela. Assim que tem que ser, assim será, engatilhe seu talento, dispare e verá. Ela... existe uma favela, existe a história de um país. A porta se abriu, a favela partiu, dê no que der, somos o Brasil. Preguiça, corpo mole, não avançou, dizia Ice Blue, você moscou. Nos meus aperreio, nem pensar, lá o mal não vai se instalar. Ultrapasse gigante as barreiras, nobre estrada a sua carreira. Granada explode, vencer debate, louco apetite, missão combate. Chuva de bala, míssil certo, dinamite, fuzil, palavra média. Acordou favela, acordou favela, soma a maioria, chega de cela. A elite sentiu, ficou abalada, inteligência, a arte não tá parada. Avante, buscar, exigir o melhor entre o sistema e nós, não sou o pior. Tiro certeiro na guerra de tanque, sem derramar uma gota de sangue. Favela, favela, uma favela, existe a história de um país, a história de um país. Liberdade, liberdade, favela vive a rua, favela vive as vielas, a toda favela desse nosso Brasil. Favela vive a selva de pedra, favela vive o Brasil. Eu venho de uma favela chamada Favela Nova Esperança, diretamente do Jardim Rosana, Zona Sul de São Paulo, Inocop, Jardim Umarama, Jardim Elga, Fundão, Sabim, a Rua da Lama, Jamaica Som, Jardim Capelinha, as favelas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Porto Alegre, Floripa, Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, ao Nordeste do Brasil. É desse jeito, Zuruca, esse é o nosso Brasil.